está no ar. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Moqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, conduzo essa carrapeta por 2 horas. Este programa é especial, geralmente no domingo de manhã tem o repeteco do programa de quinta. Mas, com disposição, com esse sol lindo que está lá fora, eu cheguei no estúdio para fazer um programa com as mais tocadas, com as músicas que não saem da nossa carrapeta, com versões de música que a gente toca bastante e com aquelas que a gente repete mesmo. Esse é um programa que tem 16 anos de história, de estrada, e pouco repetiu música. Repetiu até música, mas outra versão, outro intérprete. Sempre foi buscar o novo, sempre olhando pra frente, forever young. E é assim que a gente vai continuar. Nesse programa especialmente, vamos rever alguns hits que passaram pela história recente do programa e algumas outras novas roupagens de música que eu gosto muito. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Vem aí o Lab Sonoro em Floripa, com cursos, oficinas de investigação, de produção de som em software livre, Linux, GNU Linux. No fundo estamos ouvindo Quinteto X, com Mentira, de Marcelo D2. Essa música vai em homenagem a todos esses babacas que estão se manifestando hoje em cima de um jogo que já acabou. Acabou a fake news, galera. Acabou essa onda. Flávio Bolsonaro, parararã. Carluxo, parararã. E o pai de vocês que vai tomar na sua polícia. Gisele, Bia, na sintonia no Campeche. Bernardo, Ábido, Helena, Valéria, todo mundo em Curitiba. Junto também de Curitiba vem a Vivian, Melânia, Mari, Poá, Simone, a Kátia no Estreito, o Zé Klein na Cova Funda, Cudes. Galera do Fitofonia, hoje 7 da noite tem Fitofonia ao vivo. Músicas só falando de vegetais. Faço a técnica de som desse programa. Beijo, Sinara. Beijo, Rosa. Até mais. Hoje o assunto é tambor do programa. Um abraço, Marceleza. Valeu, Drisha. Conectado no Rio de Janeiro. Moqueca nasceu no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. Daniel, Afropati, todo mundo da extinta Rádio Interferência. Você está sintonizado numa frequência comunitária. Rádio Campeche, 24 anos de múltiplas vozes, 98.3 MHz FM. Também tem o sítio, para quem estiver distante e quiser acompanhar no streaming, radiocampeche.com.br. No Google Store tem o aplicativo da rádio, o app Rádio Campeche, procura lá. E no Vaquinha tem reestruturação da Rádio Campeche, da rádio comunitária. Passamos por várias queimas de equipamento pós-pandemia e estamos precisando fazer caixa, galera, para pagar luz, água, telefone, essas coisas. Enfim.

força em todas as cidades mora. Por todos o tempo passa, em todas as cidades mora. Por todos o tempo passa. Devagar. Agora com vocês, uma aula com Naná Vasconcelos e grande elenco. Itamar e Anelisa Assunção. É sim, assina, mãe, ensina, assina aqui o conchichina, pouca percussão canta. É sim, como medicina, assina, nananina, assina, lá, ensina, sem pretensão de ensinar. Sina, assina, na ensina, assina que eu com xixina, toca percussão cantar. É sina, como medicina, assina, mana, mina, assina, na ensina, sem pretensão de ensinar. Ensina que eu com xixina toca percussão cantar. É sim, como medicina, se não na nanina, se não na ensina, sem pretensão de ensinar. Agora, Muqueca atrás, Matheus Aleluia, Thiago França, Pastoras do Rosário, Canta Sabiá. Dedico essa música à minha mãe Rosa. Choveu, choveu em beira-mar. Vá ver seu ninho. Notícia do mundo. essa saudade me consome. Saudade pode me matar. Que traz notícia do Monami, pai. Monami que está por lá. Essa tristeza me consome. Distância pode me matar. Choveu, choveu. Em beira-mar. Para ver seu ninho. Pra não molhar. Choveu, choveu. Em beira-mar. Para ver seu ninho. Agora uma música pra Mãe Cachoeira. Olá, iê, ô. Metá, metá. O que é cadice? Yeah. Você está sintonizado numa frequência comunitária. 98.3, Rádio Campeche, 24 anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, e domingo das 11 à 1, 11 da manhã, 1 da tarde, direto do Bioestúdio, da Rádio Comunitária Campeche. Agora, os crias, Marcelo D2, as sementes. Agora diretamente de Copacabana. De repente a coisa bate forte. Você vê no coletivo. Lindo, mas a mente é da pinote. Aí bate a pressão, você já sabe o que te resta. Brodagem chama e você logo cai de testa. Aí já era amigo, abraço cão, que é o que te resta. O som é de primeira e o swing dessa festa. A galera tá dançando nessa vibe indigesta. Sei lá, amigo, eu tô achando que bateu, hein? Bateu, hein?

primeiro quartinho do Moqueca de hoje, especial domingueira, Greatest Hits, sei lá como é que fala, se encrenca, mas é o The Best Of, volume 1. Sempre quis fazer essa brincadeira, agora vou fazer vários volumes dessa forma, do que a gente mais toca. Começamos com Quinteto X, Mentira, diretamente da Itália, essa versão instrumental da música de Marcelo D2. Joana Terra, Juliana Holanda e Kleber Albuquerque. Astrid Acorda, uma música cheia de personagens. Assim Naná Ensina, com Naná Vasconcelos, Itamar Assunção, Anelis Assunção, Bocato, Tata Fernandes, Paulo Lepetit, Ivan Gimiliette, ou Millier, no meu francês, Praça Paris. Pra quem não sabe, Praça Paris fica na Glória, no Rio de Janeiro. Metá Metá, Ora Iê Iê Ô, Marcelo D2 e os Crias, As Sementes, Fino Coletivo, Bateu, Noriel Vilela, 16 toneladas, Marisa Monte, Balança Pema, de Jorge Benjó, e uma errata, depois de Naná e antes de Metá Metá, teve Canta Sabiá, Matheus Aleluia, Pastora do Rosário e Thiago França. Thiago França tem um disco muito maneiro chamado A Espetacular Charanga do França. Depois que acabar o programa, mais tarde, você ouve lá nas plataformas digitais. Quer trocar uma figurinha conosco? Saber mais sobre o Lab Sonoro? @ Moqueca Siri. Tanto no Instagram, tá lá no link da bio. É o caminho pro Lab Sonoro, pro chapéu do Lab Sonoro. E quer enviar material para rolar no Moqueca, produz material interessante, que não faça apologia ao ódio, que não pague pau para fascista, sem racismo, sem homofobia, enfim, que está dentro dos direitos humanos, pode mandar moquecasiri@gmail.com. Moqueca é com U e Q U. Aí, deixar claro que desde 2006 Moqueca nunca fez carinha de quem tá gostando demais, beleza? Então, se não gosta, não toca mesmo. Não tem jabá, não tem bispo, não tem patrão. Vamos lá, Elisa Dó, Roendo Unha. Vamos pro Nordeste. Corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não me esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Quando vim, vim, cantou. Corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não me esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira. Quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Muçambê. Olha, já estou roendo unha. A saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Quando na janela eu me debruço, meu cantar é um soluço a galopar no massapê. Quando vim, vim, cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não me esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira. Quando vejo uma poeira, penso logo que é você.

ave xenhenhen. Quando andou no sertão de Maceió, aprendeu nos fandangos de Belém. Caboclinho, lambada e caripó, dançou no Maranhão, bumba meu boi. Gemedeira embolada em Mossoró, aprendeu marujada quando foi um Natal na ilha de Marajó. Dançou jongo, catira e caxambu, no batuque do chão levantou pó. Dançou frevo, baião, maracatu, capoeira e a foché como ela só. Chachado e cirandô, e no samba era boa de gogó, de crioulo e de mina no tambor. Madalena no corpo dava nó, na Bahia bateu batucajé, fez cabeça no toque do roncó. Também foi iaô no candomblé, de Tomás, de Tubias, de Timbó, Chula, Chiba, Rojão, Cateretê. Já dançou nos confins do Cafundó, Catopé, Cacumbi, Maculelê. Nunca mais vi ninguém dançar melhor. Agora com vocês, Renata Arruda, Chico César, Vento da Serra, Muqueca de Siri. Vem, Pedro, vem. Vem, Pedro, vem. Hey! Vem, vento. Da Serra da Catingueira, soprando desesperado da garganta do grotão. Vento queimado vem do oco da Jurema, passado na Arupemba, ventando sem direção. Vento soprante vem cantando na poeira, vem descendo a ribanceira, vem varrendo sem perdão. Vento solado vem batido agalopado, vem depressa desgramado, ventania viração. Vento vazio, quente e frio, moribundo, parido num fim sem fundo dos serrotes do sertão. Eu te recondo, ressurgido da lembrança do meu tempo de criança, guardada no coração. Vem vento quente da Serra da Catingueira, soprando desesperado da garganta do grotão. Vento queimado vem do oco da Jurema, passado na Arupemba, ventando sem direção. Vento soprando, vem cantando na poeira, vem descendo a ribanceira, vem varrendo sem perdão. Vento solado, vem batida, galopado, vem depressa, desgramado, ventania, viração. Vento vazio, quente e frio, moribundo, parido no fim sem fundo dos serrotes do sertão. Eu te recordo, ressurgido da lembrança do meu tempo de criança, guardada no coração. Vento queimado vem do oco da Jurema, passado na Arupemba, ventando sem direção. Vento soprando e vem cantando na poeira, vem descendo a ribanceira, vem varrendo sem perdão. Vento vazio, quente, frio, moribundo, parido no fim sem fundo dos serrotes do sertão. Eu te reconto, ressurgido da lembrança do meu tempo de criança, guardada no coração. Vento queimado vem do ovo da Jurema, passado na Arupemba, ventando sem direção. Vem descendo a ribanceira, vem varrendo sem perdão. Vento vazio, quente, frio, moribundo, parido no fim sem fundo dos serrotes do sertão. Eu te recordo, ressurgido da lembrança do meu tempo de criança, guardada no coração. Lado B, segundo quartinho do Moqueca de Siri de hoje. Ouvimos Elisador, Roendo Unha, Mariana Aidar, Foguete, Janaína Pereira com Bicho de Pé, Nosso Shot, Seu Pereira e Coletivo 401, Cão Farejador, Alceu Valença, Eu Quero Ver Você Dizer Que Eu Sou Ruim, Belém Forró, Sabiá e Mais, Alexandra Nicolas, Bisavó Amada Helena. Fechamos com Renata Arruda e Chico César, Vento da Serra. Como BG, ao fundo estamos ouvindo Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho, Feira de Mangaio. Este é o Moqueca de Siri, que vai lá toda quinta-feira, das 7 às 9 da noite, e domingo das 11 às 1 da tarde, direto do B-Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Às vezes tem repeteco, às vezes ao vivo. É que eu, Conrad Rose, vulgo Siri, sou bem fominha em relação a isso. O programa tinha uma hora, agora tem duas. Às vezes tem quatro horas semanais, enfim. Música boa não falta. Parafraseando Cinderela, da Rádio Chilique, uma rádio livre lá dos anos 80, da PUC, de São Paulo. O ouvido nunca será analfabeto, por mais sujo que ele esteja. É bom se atentar ao que se ouve, a como se vive, a como se relaciona, para um dia não se pensar por que viveu, que ouviu e que se relacionou. Enfim, é só o que eu penso. É minha idiosincrasia, sem proselitismo. Vamos continuar de música boa. Voltando ao Moqueca, depois de muito tempo, Juliana Kiel, interpretando uma música de Reginaldo Rossi. Depois tem Céu, Bruna Limonda, Bárbara Eugênia, Felipe Cordeiro, Duda Beat, na versão de Lucas Troia. Tereza Cristina com os outros, Banda do Mar, enfim. Qual é, Mago? Abre espaço na sala e bora sambar. Um beijo pra Luciana, sempre na escuta no continente. Um salve pro Kaká, Beltrão, Rubro Negro, como eu, como todos nós, tricampeão Libertadores. Kaká comandava o Reggae Revolution, vez ou outra entra com uma participação aqui. Um upa pro Daniel também, do Vitamina M. Muito saudade do Rio, galera. Logo nos vemos. Vamos lá, Juliana Kell. São Paulo. Essa música com o próprio Reginaldo e também com o Mário Fulozinha. Agora com ela, Juliana Kell. Me colori pra espantar

Júnior Barreto chegando. Qual é, mago? Opa, brother. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? É preciso sair na rua, correr como quem procura o que ontem não se deu. Corte risco, queda é preciso, do que tudo mais riso, melhor ainda. Andar descalço quando cedo chegar, acostumare, andar, andar, andar. Andar descalço quando cedo chegar, acostumare, andar, andar, andar. Porque ter muito é ter não, por não ter jeito de vez. O sono sossego. Que ter muito é ter não, por não ter jeito de vez. Da planta pedra serena. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Né, nego? Tá com saudade da praia, né? Saudade da praia. Querendo ver não, pô. Praia, né, qual é, mano? Tá com. Se vier curtir praia, essa, né, ilha maravilhosa, é sem lixo no chão, rua, respeito às praias, à Restinga, sem música na praia, vamos ouvir o mar, corte, as crianças brincando, é preciso, enfim, a natureza. Bem-vindo à natureza. Que se chama Campeche. Preserve. Quando cedo chegar, ouvimos Juliana Kell, de Esterro, Céu, Baile de Ilusão, Bruna Limonda, Vista pro Mar, Bárbara Eugênia com Felipe Cordeiro, Confusão, Duda Beat. Na versão de Lux e Troia, Bichinho. Tereza Cristina com os outros. Cama e Mesa de Roberto e Erasmo. Banda do Mar, Mais Ninguém. E no fundo estamos ouvindo o querido pernambucano Júnior Barreto. Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Né, nego? Moqueca de Siri vai até uma. Abriu quarto, quartinho, com o encontro de Emicida, Zeca Pagodinho, Rashid e Tóquio Ska Paradise. At my Copacabana English. Quem tem amigo tem tudo. Ainda tem Das Aranha. E os arquitetos de base da música eletrônica, drum and bass, Bid, Marcelinha da Lua, DJ Man. Segura, tem muita gente boa ainda. Bora lá, qual é, mago? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Tá com saudade da praia, né? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né, nego? Qual é, mago? Tá com saudade da praia, né? @muquecasiri. Alô?

exausto. Sebastião Rodrigues Maia. Ela sumiu. Tim Maia. Sumiu e nunca mais voltou. A música que ele fez pro Pó antes de entrar pra seita do Universo Racional. Agora Benegão, Dona Onete, DJ Man. Viu a Babilônia? Babilônia é um morro que tem atrás da Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Uma das vistas mais bonitas do mundo. Maravilha. Vamos nessa, Dona Nete querida. Responsa total. Do morro da Babilônia desceu uma preta. Linda. Linda. O dia tava nublado, mas o sol apareceu. Sol pra brilhar na pele dela, como no ritual. Foi até a igrejinha e se benzeu. E veio toda displicente quando passou pela gente. Destra comissão de frente, nota destra alegoria, destra mini fantasia. 10 pra harmonia, adereço. Já não era mais segredo, nota destra samba enredo, que a musa do Leme é negra. chegando ao fim. Mais um Moqueca de Siri. Último quartinho foi Emicida, Zeca Pagodinho, Rashid, Tóquio Ska Paradise, Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, Das Aranha Vem Menino, Bid, Black Alien, DJ Soul Slinger, Na Noite Se Resolve. Aí meu brother Marcelinho da Lua com Ultraman, Ela Partiu, de Tim Maia, Dona Nete Benegão, Jonathan Fer e DJ Man, Musa da Babilônia. E no fundo estamos ouvindo Lucas Santana, Seleção Natural e Tom Zé, o Godô ano 2000. Eu sou Siri, vulgo Conrad Rose, volto na quinta, das 7 às 9 da noite ao vivo aqui do Bi Studio. Domingo, 11 da manhã, geralmente tem o repeteco do programa, vez ou outra eu venho fazer ao vivo. Trocar uma figurinha conosco nas redes sociais, @ Moqueca Siri. Moqueca com U e Q U. Bora lá, sem blá blá blá. Ô Godô. Valeu galera pela companhia. A ciência excitada fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar. Oi, meu Deus, a lâmpada elétrica de Science in Her Friends. Will you make sign of cross and will you light both flies to appreciate. Viva a lâmpada elétrica! A paz, a saúde, os direitos humanos, a liberdade, viva as eleições e o resultado das eleições. Vão pra casa, seus babacas, vão tomar um banho de mar, de lagoa, de cachoeira, ou vão se fuder. Relações rubro-negras, aqui é Flamengo.